nossa tradição. Festa Santo Santiago, festa finação. Festa Santo Santiago, festa tradição. Festa Santo Santiago, festa finação. Reza missa, festival, feijão, charenco, bode na chada. Reza missa, festival, feijão, charenco, bode na chada. Festa Santo Santiago, Santiago, tá junta po. Festa Santo Santiago, tá de chá saudade. Festa Santo Santiago, Santiago, tá junta povo. Festa Santo Santiago, tá de chá saudade. Grogo na chada, vinho regado, funa na cucha aberta, fincado. Festa Santo Santiago. Santo Santiago, tá junta povo. Festa Santo Santiago, tá de chá saudade. Badio tá brinca, só sabe, cusis gaitona na mão, perrachado na chão, faca na prega para o espeto. Badio tá brinca, só sabe, cusis gaitona na mão, perrachado na chão, faca na prega para o espeto. Badio tá brinca, só sabe, cusis gaitona na mão, perrachado na chão, faca na prega para o espeto. Festa Santo Santiago.